O Ministério Público e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais realizaram hoje, 12 de abril, o primeiro encontro interinstitucional do Poder Judiciário e do Ministério Público. O tema foi proteção ao meio ambiente, implantando os ditames constitucionais. No encontro, foram realizados painéis sobre vários assuntos ligados à atuação especializada de defesa do meio ambiente. Para a idealizadora do encontro, a promotora de justiça e coordenadora estadual de defesa da fauna, Luciana Imaculada de Paula, a defesa do meio ambiente possui algumas singularidades que devem ser observadas para uma atuação eficiente na área. Então, uma questão peculiar da atuação na defesa do meio ambiente é a questão da interdisciplinariedade, né? Atuar na defesa do meio ambiente exige assim, uma interlocução com várias áreas de conhecimento, né? Você não pode ficar adstrito à questão jurídica. Os conceitos técnicos, muitas vezes, carecem de uma explicação de um profissional de uma outra área, né? E, além disso, a questão, por exemplo, você mencionou da divisão por comarca, da divisão política, ela não atende a uma visão ambiental na defesa desse bem jurídico, porque o meio ambiente não conhece fronteiras, né? Uma característica dele é a ubiquidade. Então, sensível, né, a essa questão, foi um projeto já com mais de 10 anos de estruturação dentro do MP Mineiro, é a defesa por bacia hidrográfica, a divisão por bacia hidrográfica, né? Ele é muito mais sensível, né, a uma conotação ambiental do que a divisão tradicional política por comarca. A mediação também é uma técnica importante que pode ser usada na solução de conflitos ambientais, como explica a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Andressa de Oliveira Lanchotti. A mediação tem uma capacidade de atingir os mais amplos conflitos, né? Todas as espécies de conflitos são passíveis, de alguma maneira, de serem mediados no sentido de melhorar o relacionamento entre as partes envolvidas. Alguns interesses, como é o caso do meio ambiente, né, alguns interesses difusos e coletivos, eles são indisponíveis. Nestes casos, ainda assim é possível a mediação, porque nós podemos transacionar sobre aspectos acessórios desses direitos e interesses indisponíveis, por exemplo, forma de execução, local, né? Para algumas relações sociais, como no caso do direito da família, no caso da mediação escolar, a mediação pode ser usada ainda para melhorar os relacionamentos em geral. Então, eu acho que é ampla, né, a margem para se utilizar a mediação na justiça brasileira. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.